que eu sou uma safada. Eu, você que não tá entendendo. Eu sou muito humilde. Como que você quer que eu dou pra você e não dou pro seu amigo? Ele vai ficar olhando? Você é muito egoísta. Não é assim que funciona. DJ Daniel. Três buracos e duas mãos. É você que só tem um pinto. Por que você não nasceu com três pintos? Não posso fazer nada. Até duas tetas eu tenho. Um bota um, outro tira. Um bota um, outro tira. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Tá tendo disputa.